admira, você só de tira. Quando eu te aprecio, minha cabeça gira. Gira dando que tom do meu santo vira. Todo mundo sabe de quem ela é filha. De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan. De quem ela é filha? Ela é filha. De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan. De quem ela é filha? Você me beija avulso e eu tesão. Você me pega pulso e eu tesão. Você me beija avulso e eu tesão. Você me pega pulso e eu tesão. Eu uso e abuso, lambo e lambuzo, louco pra entrar. No finalzinho do mundo onde tudo é escuro, eu vou querer morar. Cada poro que sugo tem o sabor do mais puro néctar. Você todo é um casulo de onde um ser futuro florescerá. Você me beija avulso e eu tesão. Você me pega pulso e eu tesão. Você me beija avulso e eu tesão. Você me pega pulso e eu tesão. Milagroso, escuso, puro, impuro, de chorar e rir. Carnal e transcendente, boca que sem dente morde, sem ferir. Mesmo estando em apuro, o meu corpo duro insiste em ficar. E num olhar seguro, você pede, eu juro que vou devagar. Muito me admira, você só de tira. Quando eu te aprecio, minha cabeça gira. Gira tanto que tonto, meu santo vira. Todo mundo sabe de quem ela é filha. De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan. De quem ela é filha? Ela é filha. De quem ela é filha? Ela é filha, Ivan. De quem ela é filha? Você me beija avulso e eu tesão. Você me pega pulso e eu tesão. Você me beija avulso e eu tesão. Você me pega pulso e eu tesão. Você me beija avulso e eu. Você me pega pulso e eu. Você me beija avulso e eu. Você me pega pulso.